prevenimos. Posição parcial poderá provocar protestos, protestos, protestos, protestos. Eu protesto, eu confesso. Protesto, protesto, protesto, protesto. O protesto continua, não se assusta. Luta, defensor do favelado, menos favorecido que tá na disputa. É nós, ouça a voz, vem com nós, tá pra nós. Por amor ao dinheiro, tem grupo que só se destrói. Junto com afrodinâmica, rima que rima, autoestima. Disparo verbal, faz parte da família, firma. Ocorrência criminal, volta a cena, nada mal. Diferente, não igual, não me vende por real. Ou por modismo que atua, a guerra continua. Intuito positivo aí, dominando as ruas, causando devastação por uma boa ação. Em torno sua cena, interagindo com os irmãos. A batalha é dura, mas eu mantenho a postura. Sabedoria ou loucura, o nosso protesto segura. Tenho orgulho dos pretos, do gueto, da sua dos becos. Se prevalece o respeito, desse jeito tô satisfeito. Afinal, estamos unidos pelo mesmo ideal. Representar os irmãos da quebrada e defender o rap nacional. Baseado em fatos reais, exigindo direitos iguais. Resgatando valores morais, provando que aqui ninguém é incapaz. Prossigo com os parceiros, humildes, grandes guerreiros. Esse é o estilo do rapper autêntico e verdadeiro. Não é pela fama, não é pela grana, por mulher na cama ou por hip hop. Sim, por amor ao povo e pela cultura hip hop. Tem que tem, favela só guerreiro, sou mais um também. Alma de maloqueiro, a rima leva além. Pra se manter inteiro, louco, pense bem, pense bem. Tem que tem, favela só guerreiro, sou mais um também. Alma de maloqueiro, a rima leva além. Pra se manter inteiro, louco, pense bem, pense bem. Protesto! Protesto! Protesto! Protesto! Mais uma vez, muito obrigado pela consideração. De trincar junto comigo pra mostrar que tenho dom. Sou bala rajada de fala, protesto pela vida. Disparo firme, sei, afrodinâmica rima. Pra mostrar que a narrativa suburbana continua forte. Independente de modinha, de falta de bom. O nosso rap vem daqui, vem das ruas de terra. Muito respeito, muito amor pelos que vivem nela. Eu tô na guerra pela paz, aliás, eu quero ritmo e poesia e tudo mais que é belo. Porque aqui o que nos falta, vou falar a verdade. É tá faltando nos irmãos um pouco mais de humildade. Reconhecer quando erra já é um bom começo. E acreditar que tudo que virá será acerto. De 97 pra 2000 até que ia tudo bem. Depois que o palco desabou, não vi mais ninguém. Agora vai, se levanta por um e mostra que ninguém é bobo. Agora vai, se levanta por um e que o entorno não tá morto. E se não for pra fazer rap de protesto e paz, me tira fora dessa porra que eu não quero mais. Tem que tem, favela só guerreiro, sou mais um também. Alma de maloqueiro, a rima leva além. Pra se manter inteiro, louco, pense bem, pense bem. Tem que tem, favela só guerreiro, sou mais um também. Alma de maloqueiro, a rima leva além. Pra se manter inteiro, louco, pense bem, pense bem. Protesto! Protesto! Protesto! Protesto! Maquiavélico, no ataque psicodélico. A Inquisição e FM estéreo. Volta atenção, meliantes, fogo cruzado. Assustados, conspiradores por todos os lados. O parasita traidor, o pagador do vírus, reativando os planos. Psicopatas, bandidos, saca só que o meu B.O. revela o criminoso. Tenebroso, o inimigo ao redor. Ei, do rapaz, povo. Muito louco é nóis, afro dinamicamente na voz. Manifestando protesto no verbo direto, certo? É o que eu espero, preto na rua. Mano RG, é o terror, do PCD. Linha diretoria fazendo acontecer. Fala, o que cê quer? Cê quer o quê? Tentar a sorte, enlouquecer. Então percorre, faz o corre, descobre o que vai ser. Vai ser revolução ou repressão, destruição ou ascensão. Glória, vitória, derrota, está tudo em suas mãos. Confusão. Sou delinquente, sigo humildemente. Sou linha de frente, conscientemente. De repente, mente aí. Arrega procedente, olho por olho, dente por dente. Estrategicamente, o protesto é pela nossa gente. Para que a nossa firma dispara rajada, rimada na cara do canalha que fala que a quebrada não vale nada. Estratégia errada. Por aqui só tem camarada. Afrodinâmica rima na crônica anunciada. Espalho verbal, corrente criminal. DJ W Rap, Zumbi Amante, Bola Constante, Catilha que prossegue. Performance original e tal. Rap nacional, tipo paranormal. Nada mal, inconstitucional. Tem que tem, favela sou guerreiro, sou mais um também. Alma de maloqueira, rima leva além. Pra se manter inteiro louco, pense bem. Pense bem, vem que tem. Favela sou guerreiro, sou mais um também. Alma de maloqueiro, a rima leva além. Pra se manter inteiro louco, pense bem. Pense bem. Protesto acabou, que a voz se calou, que o pilar desabou.